sem perceber. Eu me peguei pensando em você, mas duvidei que Deus tinha um plano pra nós. Desisti sem nem tentar pra não me ferir. Melhor esperar o tempo de Deus. Mas o Senhor tinha o melhor pra mim e me deu confirmação. No tempo de Deus, no tempo do Pai, eu esperei e encontrei o que houvesse alguém assim. Eu sonhei, confiei, orei pro Senhor. Esperei o tempo de Deus pra mim. Te amarei, estarei ao seu lado enquanto eu viver. encontrei o amor real. Tempo de Deus.